estado do Paraná, começando por sua gente, que é modesta e de nobreza, por seu esforço e dedicação, aumenta mais a sua riqueza. Paraná, terra abençoada, de beleza infinita. Paraná, terra do café, terra da madeira e de mulher bonita. Paraná, terra abençoada, de beleza infinita. Paraná, terra do café, terra da madeira e de mulher bonita. Paraná, eu falo com orgulho, é um estado forte e crescente. Deu bons políticos, deu Miss Brasil, também já deu muito homem valente. O Paraná e o Rio Grande do Sul estão unidos desde antigamente. Os dois estados estão de mão dadas, levando assim o Brasil pra frente. Paraná, terra.